Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Bom, que você tenha uma quinta-feira sensacional. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the best stations, com as melhores rádios em rede pros melhores ouvintes. Rolou aí a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. O primeiro lugar do Pop Hits é de Rihanna, Only Girl. Número 2, Train If It's Love. A terceira colocação ficou com Far West Movement and the Cataracts, Like a G6. Número 4, Skank, De Repente. E o quinto som mais votado na manhã foi You Smile, de Justin Bieber. E daqui a pouco à tarde, tudo pode estar diferente. Afinal, é você, ouvinte da Target, que manda aqui no Pop Hits. Clique no portal e participe. TargetW.com. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. E vamos ao Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Clique no portal targetw.com, vá em peça o seu som e mande ver. Indique pra gente que som você está afim de ouvir aqui na Target, como fez a Kelly Freire. Ela que é de Campinas, estado de São Paulo. Tudo bem por aí, Kelly? Beijo grande pra todo o pessoal de Campinas, região fantástica, que também acompanha Target Radios. Kelly Freire pediu o som de Avril Lavigne, Alice, e vai ouvir agora aqui no Pop Hits. Fiquem todos com Deus. Logo mais à tarde, estou de volta aqui nas melhores rádios. Bye, bye, baby! Down. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.